Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Ministro das Finanças explicou que Portugal pretende seguir a Irlanda tão de perto quanto possível no que toca ao regresso aos mercados. Vítor Gaspar, que está em Dublin para as reuniões do Eurogrupo e do Ecofin, que se realizam amanhã e sábado, fez saber que Portugal pretende emitir títulos de dívida a 10 anos muito em breve, apesar do revés que foi o chumbo do Tribunal Constitucional a 4 medidas do Orçamento do Estado para este ano e que fizeram o Governo perder 1.300 milhões de euros. O chefe da missão do FMI na equipa da Troika, que se ocupou do caso da Irlanda, disse que a receita seguida estava errada e não funciona. Ashoka Modi, um responsável do FMI que participou na criação do programa de ajustamento da Irlanda, assume que apostar na austeridade não foi a decisão correta. Ashoka Modi, que já deixou o FMI, explica agora que, quando a crise surgiu, havia três soluções possíveis, mas a opção recaiu na austeridade, que não se mostrou razoável nem produtiva. Ouvido pela televisão pública irlandesa, o antigo chefe do FMI explicou que confiar apenas na austeridade foi um erro, porque os riscos de insucesso eram muitos e, por isso, a Irlanda e Portugal estão a pagar uma fatura pesada. Agora, segundo Modi, a solução é dar mais tempo aos dois países para pagarem as dívidas. O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros afirmou que o Governo está a trabalhar em cortes na despesa para compensar a inconstitucionalidade das normas presentes no Orçamento do Estado para 2013, mas explicou que este assunto não foi tratado no Conselho de Ministros. Luís Marques Guedes revelou este facto aos jornalistas na sequência de uma pergunta em que se procurava saber quanto iria o Estado cortar na despesa pública, já que o valor apontado ronda os cerca de 600 milhões de euros. Marques Guedes, porém, não confirmou nenhuma informação. Pelo menos 57 pessoas morreram num ataque do exército sírio contra duas aldeias da província de Deraa, no sul da Síria, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Entre os mortos estão 16 rebeldes, 12 soldados do exército sírio, 7 mulheres, 6 crianças e 16 outros civis. A guerra na Síria fez mais de 70 mil mortos em 2 anos, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Portugal subiu 2 lugares no ranking da FIFA e já é 5º. A grande surpresa foi a Croácia, que ultrapassou Portugal e está em 4º lugar, depois de uma subida de 5 lugares. Em 1º está a Espanha, seguida da Alemanha e da Argentina. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Boa noite!